Atenção, rede! Atenção, ouvinte! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu. Forrozar com a gente. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Apresentação: Coronel Ojuara. Chegando aqui no seu, no meu, no nosso Central do Forró. Começando mais um Central do Forró e também um grande final de semana. E você sintonizado aqui na sua rádio número 1, na sua rádio que mais cresce a todo momento, aqui nela, na mais ouvida da cidade. Eu, Coronelzinho Ojuara, aliás, Coronelão, né? Coronel Ojuara, começando mais um Central do Forró, trazendo muita coisa boa pra você, trazendo muito forró, porque aqui o forró não para, meu fiacunha. Já tava morrendo de saudade de todos vocês, mas que bom que já chegou um grande final de semana. Ô, coisa boa quando chega o final de semana, porque eu fico juntinho aqui dos meus ouvintes, aqui no Central do Forró. Eita, coronelzinho mais safadinho do meu Brasil. É o coronelzinho Ojuara, meu filho, aqui no seu Central do Forró. Tá de bobeira? Fica não. Vem pra aqui pro Central do Forró, pra você curtir o melhor do forró. Segura, meu filho. Se é Central do Forró, meu filho, tem que ter forró, né? Pro povo curtir em casa. É, meu filho, então aumenta o radinho aí que já vai forró, meu filho. Já tá no ar mais um Central do Forró. E a primeira onda de hoje que chega pra gente é... Saia rodada! Unha! Olha, Fabinho, nosso alô! Para o Duílio, Débora da Manola! É nóis! Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Todo mundo na balada. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. As minas comendo água. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Beija, beija, agarra, agarra. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Vai, vai.

tempo vai, vai, mas sei que você volta. Ora, suas desculpas não me convencer. Olha, não sei. Sabe qual é? Fica a dica. É, então fica a dica aí pra você, viu? Tá vendo, meu filho, como é bom, né? Tá, põe também a cunha aí, vá, cunha. Meu filho, eu tava lendo uma frase aqui. Pense numa frase. Veja só. Sexo é igual a comida. Todos sabem fazer, mas poucos fazem gostoso. Pense numa coisa verdade. Esse é o meu, é o seu, é o nosso Central do Forró, meu filho. Aqui com o Coronel Joara, pense no coronelzinho safadinho. Deixa eu aqui mandar um alôzão para minhas rádios filiadas em todo o meu Brasil, meu filho. São mais de 400 rádios filiadas aqui no Central do Forró. Deixa eu mandar aqui meu cheiro especial, o pessoal que tá lá na rádio Serras Alta FM, lá em São Sebastião da Cacimba, meu filho. Paraíba! Eita, povo arretado de bom! O pessoal que tá ligado com a gente lá na Alternativa FM, Agrestina, meu Pernambuco! O pessoal lá na Rádio Cidade Amiga, na cidade de Armazém, Santa Catarina! Deixa eu mandar também uma alusão especial ao pessoal lá da Luz FM, Luzianópolis, Tocantins, meu filho! É logo ali, né, meu filho? Eita! O pessoal lá da Educadora, líder no Maranhão! Panorama FM, lá em Custódia, Pernambuco! Deixa eu aqui também mandar o meu alô especial, pessoal lá da Abreu FM, em Abreu de Lima, no Pernambuco! E tem mais rádios filiadas aqui, meu filho, chegando pra você agora, o pessoal lá da Piquaraçá FM, lá em Monte Santos, meu filho, lá na Bahia! Também o pessoal da Butrins FM, todos da Butrins FM lá em Remédio, Paraíba! Rádio Mania, lá no Piauí, RCI, FM e também em Pernambuco, não é isso, meu filho? Também a nossa rádio web, publicidade em Pombos, Pernambuco e minha Cactus FM na Bahia. Eita, coisa boa! São mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil. Filiada aqui no Central do Forró, filiada no melhor do forró, meu filho. Ô, meu filho, deixa eu trazer um forrozinho pra você agora, né? Porque aqui, meu filho, a gente tem que tocar forró porque é o Central do Forró. Aqui pela sua rádio favorita, aqui pela sua emissora de rádio número 1. Acui, meu filho, vá! Chegando pra você o somzão do Acácio, quando você some assim. Olha! Coronel, quando você some assim, queria não pensar que vai voltar. Prefiro encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Te olhar nos olhos sem chorar, dizer adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Levante essa mão, capirão, quero ver vocês cantar. Preciso dizer. Preciso dizer que preciso. faz tempo que a gente vive junto, mas tá separados. Eu e você dormindo, cada um no lar. Faz tempo que a gente não faz nem amor. Faz tempo que você não me olha mais daquele jeito. E tudo que eu faço você vê defeito. Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor. É melhor parar e começar. Não vamos insistir mais nesse amor. Pra que ficar fingindo que não dá? Eu e você faz tempo que acabou. Não vamos chorar nem se arrepender. Foi tudo sincero enquanto durou. Exemplo, você me deixou, mas acabou na lama. Lararara. E tome chá. Já tá pedindo arrega. Quando você não souber mais o que fazer. Quando você não tiver mais com quem falar. Quando uma saudade diferente bater e você chorar. Quando nada nem ninguém puder preencher. Até meus defeitos você vai sentir falta. Quando procurar por mim e não mais viver. É que vai saber que errou, que passou dos limites. Você vai ter que pagar, tem que sofrer, tem que penar até aprender a não maltratar alguém que te ama. Me sirva de exemplo, você me deixou, mas acabou na lama. Você vai chorar. Tem que sofrer, terá que penar, até aprender pra não machucar a quem mais te ama. Esse bar de exemplo você me deixou, mas acabou na lama. E eu na boa aqui na cama, só no love. Vai, vai. Quando você não souber mais mas o que fazer? Quando você não tiver mais com quem falar, quando uma saudade diferente bater e você chorar, é minha falta, não adianta mentir. Quando nada nem ninguém puder preencher, até meus defeitos você vai sentir falta. Quando procurar por mim e não mais me ver, aí é que vai saber que errou, que passou dos limites. Você vai ter que pagar, ter que sofrer, tem que penar até aprender a não maltratar alguém que te ama. Que se vai de exemplo você me deixou, mas acabou na lama. Você vai chorar, vai sofrer, terá que pagar até aprender a não maltratar alguém que te ama. Que se vai de exemplo você me deixou, mas acabou na lama. Você me deixou, mas acabou na lama. Som do Doge Valdetas! Acabou na lama, eu te avisei, eu disse, tu não queria acreditar, bichinha! A cunha, meu filho, vá! Pra você que sintonizou o Central do Forró agora, meu muito obrigado! Seja bem-vindo ao Central do Forró e fica até o finalzinho com nós, né? É, meu filho, sai daí não, vixe! Porque aqui é muita diversão, aqui tem um pouquinho de tudo, né? Aqui com velhinho, porque sabe como velhinho é tudo assim, tudo meio... Cabeça de parafuso, enfim, da gota. Eita, caboclo pra me fazer raiva, viu? Eita, senhor, meu velho. Eita, meu filho, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência, viu? De tá curtindo o Central do Forró, de tá curtindo aqui esse velhinho safadinho, né? Você em todas as rádios filiadas em todo o meu Brasil, obrigado mesmo pelo carinho, tá? São mais de 400 rádios, meu filho, é rádio até umas horas. Um cheirão pra cada uma delas, um cheirão pra cada um de vocês que sintoniza aqui o Central do Forró e esse velhinho, né? Eita, curva! Olha, pessoal, lembrando que você que quer participar com a gente, dá uma entradinha aí no ouvintecentral@rotmail.com. Deixa teu recado que o velhinho vai estar falando aqui o recadinho. É, meu filho, vou falar tudinho aqui. O que você pensa, o que você não pensa. O forró que você quer curtir. Feito aqui. Eu tenho um recadinho lá de Caruaru. A minha menina que diz assim: eita, velhinho, adoro o teu programa e curto todos os dias. A minha amiga Janaína. Obrigado pelo carinho, sou beijão pra você. Eu tô indo rápido, Blake. Daqui a pouquinho eu volto com mais música. Daqui a pouco tem mais. Seguro vem, meu filho! Olha, nós de volta aqui com o seu Central do Forró! Ô, coisa boa, hein? É

Moleque, meu, nesse trem, vamos nesse trem, bora? Bora, meu filho. Há um monte de moleque, mas bota tudo desse desse. Vem, pra aqui tem hora que dá uma enganchada. Eita. Ah, agora eu vou cair do burro, só porque você quer. Eu não mando bebo não, meu filho, feito você. Oxe, que danado. Fala baixo. Agora foi que deu mesmo. Se eu falar baixo, como é que o ouvinte vai ouvir, menino doido? Ah, meu Deus do céu, esse negócio tá virando cada dia mais uma novela. É, eita, meu filho, aqui é o Central do Forró. Coladinho com o velho Juara, eu e você, você e eu. E nós juntinho botando tudo pra dentro. Hoje eu não vou botar música pra menino nenhum, não. Hoje eu vou botar música pros meus ouvintes. É, pro povo que tá me ouvindo. Não vou botar música pra você hoje, não, menino. Tá menino chato. Quem trouxe esse menino pra cá, hein? Oxe, vai-te embora, menino. O negócio aqui é forró e vamos botar forró pro povo curtir. A cunha, cabeça de parafuso. Vai, tome forró. Eu amo você. Penso que é você. Eu já nem tomo mais quantas horas pra te ver. Eu amo você. Não me deixa agora. Não suporto mais viver assim sem ter você. Eu amo você. Não me deixa agora. Não suporto mais viver assim sem ter você. Agora cima que porra aí, será, menino? Isso é saia rodada. Aqui nós tem sapatão. Todo mundo suinha, menino. Fica combinado assim, 7 horas lá no posto. O primeiro que chega, liga o som pra começar. Fazer um esquenta no posto de gasolina. E namora com as meninas. A luminete vai rolar. Antes da festa começar, vamos fazer um esquenta no posto de gasolina. E paquera com as meninas. A luminete vai rolar. Aí, menino, a galera de Petrolina. Fala, Marquinhos, você deixou? Estourei. Flávio Info Digital. Fazer um esquenta no posto de gasolina. E namora com as filhas. A bandeira se barra. Antes da festa começar, vamos fazer no posto de gasolina. E bacana com as filhas. A bandeira se barra. O nome dele é CD Show. Carinho tem que alimentar. Te amei, mas fiz o sol. passar. O tempo é um remédio que cura a mágoa, intriga, a ingratidão. Com o tempo se esquece, dá o perdão e o coração acalma. Também mais fico sofrer. No meu peito a saudade ainda mora. Eu não mereço você, é por isso que estou indo embora. Também mais fico sofrer. No meu peito a saudade ainda mora. Eu não mereço você, é por isso que estou indo embora. Cuide bem do seu ninho, nossos passarinhos já sabem voar. Mas tem que mostrar o caminho, conte comigo quando precisar. Olhos da gente possa alcançar. E toda vez que voltarem pro ninho, de amor e carinho tem que alimentar. Também mais fico sofrer. No meu peito a saudade ainda mora. Eu não mereço você, é por isso que estou indo embora. Também mais fico sofrer. No meu peito a saudade ainda mora. Eu não mereço você, é por isso que estou indo embora. Do Maciel Melo, não mereço você, tá vendo? Tocando aqui no Central do Forró. Por que, meu filho? Você tá no Central do Forró, tá bom demais! Gostoso demais, tá na companhia de vocês, tá aqui no seu Central do Forró, porque tá no Central do Forró, tá bom demais, meu filho. Quer participar com a gente? Você quer participar com o Central do Forró? Entra aí, ouvintecentral@hotmail.com. Meu filho, ouvintecentral@hotmail.com. Pede a tua música, pede o teu som, que a gente vai tocar ela daqui. Vai tocar com certeza, com muito carinho pra você. Deixa eu mandar um alôzinho aqui especial, bem rapidinho. Fala baixo. Homem, eu tenho que mandar um alô pro povo. Eu tenho que mandar um alô pro povo, alô pras minhas rádios filiadas. Fala baixo. Aqui eu falo baixo se eu quiser, porque quem manda no meu programa sou eu. Deixa eu mandar um alôzão lá pro Piauí. Pessoal da Cajueiro FM Alagoinha do Piauí. Fala baixo. Homem, tira esse cara que tá mandando eu falar baixo, que eu não tô aguentando ele mais não. Também a Mais FM no Piuma Espírito Santo. Pessoal lá encangado com a gente, curtindo aí o Central do Forró, meu filhinho. Também que tá com a gente lá no Umbu FM, no Umbuzeiro Paraíba. Eita, minha Paraíba quente. Eita, meus paraibanos, um abração no coração de cada um desse velho mais safadinho do Brasil, desse coronelzinho Juara. Ô, coronel safado. Coisa boa da molesta, é tá aqui no Central do Forró, é tá na companhia de vocês. Mas, rapaz, tá chegando o finalzinho do programa, já tô pensando o que é que eu vou fazer com meu povo. Já tô morrendo de saudade já. Mas não liga não, que no próximo final de semana eu estarei aqui com o Central do Forró. E lembrando a você que você pode participar com a gente pelo Ouvinte Central. Ou seja, ouvintecentral@hotmail.com. Dá uma entradinha lá, dá a sua sugestão, pede o teu som, pede a tua música, diz a cidade que você tá curtindo, diz o nome da tua rádio, tá bom? Que eu vou estar daqui, vem mais safadinho. Meu Deus, que peninha, já acabou o programa. Não é, meu filho, um instante passa. O velho já tá na vontade de chorar. rapaz, aqui é só alegria, porque o Central do Forró é só alegria. Vamos chorar não, vamos chorar não, porque no próximo final de semana eu estarei aqui com você na sua rádio número 1, na sua rádio favorita. Eita, meu Deus do céu, já tô indo embora, né, rapaz? Um instante passa a hora mesmo, né? Já passou a hora, mas eu vou embora, mas vou morrendo de saudade já de todos vocês. No próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, junto com vocês. Tchau, fui! Emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.